0225, no solo 28, táxi via Alfa Juliette, portão 02, na minha escuta. Alfa Juliette 02, 0225. Salvador, passaria do 2221. Salvador, bom, no 759, informação, bom, cruza 230 para 960. 759, sem identificação, chegada bom, se desse mantenha 4000 para isso, sem restrições, registro 615, ela 095. 4000 no 015, livre de restrições, bom, no 759. Passaria 2221. Passaria 2221. Você vai passar 2221. Autorização nesta ou no solo? Então, por gentileza, se tiver nossa autorização, copia. Tente a informação atualizada agora. Golf e Gótica, qual que é? Guardando já, por favor. Tá fazendo as duas vias, o 5126 é Golf. 5126 é Gótica, qual que é? É, acelerador 221, meu ponto, qual que é? Copia. Pesado, Sierra November Bravo Romeo, via rota do plano, Whisky 42, plano Yankee, e autorizado 160, sai da Momo, transição 1 ATAP, pista em uso 10, transponder 5456, controle 120, decimal 8. Autorizado 160 para Barreiras, Whisky 42, plano Yankee, Momo ATAP, a saída decola da 10. 5456, nosso transponde, 120.8 é o controle. É, a gente não cumpriu o perfil, tem que ter o inferior dessa ida. E a gente cumpre o perfil inferior em coordenação com o controle pós-decolagem, cotejamento correto, parceiro 2221, a atualizar a informação corrigindo agora é hotel, aguarde reposte contra pushback e acionamento. Santana. Frequência do solo é 219? Afirmo. Obrigado. Azul 5126.com. 5126. Azul 5126 autorizado. Confins via rota do plano, apesilo 21, nível de voo 360. Saída Arbor 1, Elefa após Elefa voa DCT Tozop, interceptor ouvir, sai conforme a rota. Pista em uso 1-0. Transponder 5457, controle 1-2-0, decimal 8. Usado com o fim, nível de voo 360 via rota. Decola da 1-0, torcida Arbor 1, transição Elefa após voa DCT Tozop. Controle do Lu 2-1 e segue via plana. Transponder 5457, controle 208 para o azul 5126. Apenas corrigindo, ao interceptar a aerovia para o sul 2-1, sai conforme a rota, ok? Afirmativo. Formação autorizada, hotel, reporte pronto para pushback, acionamento azul 5126. Bom dia, voltando para o bom dia, senhora, a identificação chegada bom, se desse mantém a 4 mil pés sem restrições, ajuste meio 15. Patrocínio na flor de bolsa, 759, desce para 2 mil pés, autorizado procedimento, reporta no autorizador. Pois sim, autorizado procedimento, reportará estabilizado 759. Esperando aí, feita ouro. Autorizado, após táxi azul, ciclo 1, 2, 6. Depois posicionamento, após táxi azul, ciclo 1, 2, 6. Para puxa acionamento, o 2221. Você pode estar entre o parceiro 2221? Passará. Localizador Gomo 759. Controle 759, chama a torre 18 do sinal 95. 1895, 759. Azul 5126 com 75 agora, 4 horas e 2 de autonomia, Fernando Serra Bravo, Golfo Lima, para o táxi. Viva Índia, reporte ponto de espera pronto, ajuste no 0195, Azul 5126. Táxi Viva Índia no 0195, Azul 5126. Torre Gomo 759, marcador estando estabilizado. Coluna 759, ajuste no 0 no 5, reporte visual, pista no 0, forma chuva forte sobre o campo, pista molhada. Chuva forte, pista molhada, Golf 759. Gol 093, completo para você. Afirmativo, desça para 2000, livre LS, reporta no curso. Reporta no curso, obrigado. Bônus 759, início de aproximação perdida, 2000 pés, conforme caso. Gente, 1102 em frente, 2000 pés, aguarde transferência, bônus 759. Gente. Táxi 2219, estamos com 71 POB, 5 horas e 3, alternando Goiânia. 5-1, 5 horas e 3, Goiânia? Isso. Táxi até o ponto de espera, pista no 0, via Índia, reporte pronto, no ponto de espera, ajuste no 0, no 5, tá feito 2221. De fato, lá no ponto de espera, pronto, é o POB 71. 71 aqui. O azul 5126, ponto 0-0 pronto. Poderia confirmar o vento? Até ponto de espera, azul 5126, vento de 1-4-0 graus, 1-7 nós. Gente, o 5126, mantendo ponto 0. Bom, 1-7-5-9, tá cruzando a vertical da pista. Informa negativa aproximação, sua forte devido a. Ao procedimento da empresa, ok? Solicita, quando possível, contato de controle, óbita, espera sobre bom. 7-1-7-5-9, transfere o controle agora no 20 decimal 8. 208, obrigado, irmão. Salvador, agora 7-5-9. Pela 7-5-9, sobre operação, curva esquerda na proa 360. Esquerda 360, informa devido a procedimento da empresa, impossibilidade de aproximação com chuva forte, ok? Solicita e espera. Em bom. Quando seja efetuar a espera na posição pelo, eu confirmo. Afirmo, pelo, obrigado. Seja pelo, subindo para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. Pelo 4000 no 0 no 5, bom, no ataque de 9. Oi, ALS, 093. 093, ciente, torre no 8 decimal 95. Por favor. 759, beleza, quando puder verificar com a torre se a sua permanece forte. Se a coordenação for aceita, agora 759. Gol no 093, ajuste no 0 no 5, continue a aproximação, reporte visual com a pista, teto estimado de 1.500 pés, 1.500 pés, o vento no aeródromo para-cheque de 1.30 graus, 1.5 nós, reporte visual. Reporte visual, gol no 093, pode esperar a ponto, passarei 2221. Passei 2221, no... mantenha a ponto de espera. Mantendo. Gol 759, pequeno desvio direito, proa 305 devido a chuva forte. Gente, não 759. Pode dar o pino. Azul Decola 2000, decola 51, chame controle agora, 120.8. 308 azul, 5126, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia, azul 5126, perfil da Arburuna. Azul 5126, contato radar na decolagem, saída Arburuna, livre, ascensão para nível de voo 360. 360, via Arburuna, azul 5126. Bono 093, cruzado pouso, pista 1-0, vento 1-3, 0 graus, 1-5 nós, pista molhada, chuva leve agora sobre o campo. Obrigado. Altímetro 6. Chuva leve, ok, solicita nova aproximação a partir de pelo. Frente após pelo, voo Duna, desça para 2, meu país, o registro na 0-5. Pelo Duna 2000 na 0-5, voo na 7-5-9. Ali mantém 2222 não. Solicita manter a presente proa por 25 milhas devido a formações em arbor. Gente, após desvio, já se navegação voando elefa ou azul 5126. Após desvio, segue voando elefa ou azul 5126. Passaria 2221, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-3 nós. Iniciando 2221. Torre, Bono 759, Duna, localizador. Bono 759, continua a aproximação, o teto estimado de 1.500 pés, reporte visual, agora sem chuva sobre o campo. Presidente, Bono 759, reportará. Passaria 2221, decolado 5.6, chama o controle 120, decimal 8. 208, grato ao trabalho. Olha, passaria 2221, decolou, Momo Vatap. Passarela 2221, no contato radar na decolagem, saída Momo, nível de voo 160 sem restrições. Sem restrições, entendeu que pode subir direto para 160-2221. Afirmativo, passarela 2221, nível de voo 160. 160, obrigado. Zoom 1400, voo no 759. Sim. Voo 759, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-5-9, pista molhada. Gente, livre pouso, pista 1-0, voo no 759, solicita aumento do papi, brilho do papi, apenas aumentar o brilho do papi. Gente, aguarde um minuto para informar e falar, ok? Presente com o EF, então, azul 5126. Azul 5126, ciente, chama Centro Recife em 1260, alterna 1353. 260-353, alternando o azul 5126, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia, igualmente, excelente voo. Passeira de 2221, voo em VATAP. Direto VATAP, 2221, obrigado. Controle, bom dia, está 3507, sentido alteão. 3597, bom dia, senhor, identificação chegada bom, se desse mantém o nível de voo 050. 050, chegada bom, se dá 3597. 4201, no hotel confere, pronto para copo. Do 4201, correto, formação hotel, pronto copo. Desculpa, pronto para copo. Do 4201, autorizado Campinas, via rota do plano, Pesuluno 0, Pubac, Pesuluno 6, Posmo, DCT Confim, DCT Chamode, Pesuluno 30 em Tite. New de voo 320. Da redação, Uno, Leda, Motiva. Pista em uso 10. Transponder 5501, controle 120, decimal 8. O azul 4201, Sente, Campinas, aprovado. E a Abesulu 10, Fubave, após a Abesulu 6, Bosmu, direto com o Fim, Somode, Abesulu 30, em ao nível 320. Decola o perfil da São Vulcano, Leda, Motiva. A decolagem da pista no 0, 5501 em transpone, o controle em 1.0.1. Correto, após ponto azul 4201. Vai reportar o 4201 também. 1.0.96, sem restrições, da 3597 pode voar Duna. Autorizado, Duna. Paulo azul, assim. Prossiga, azul, Alfa Tango Kilo. Solicita a autorização para... Torre Ciente, terminal, Alfa Tango Kilo. Diego 963, cheque equipamento. Com 963, recebo alto claro. Obrigado. 5 na festa. Salvador, autorização de tráfego, bom dia. O Xanea 6225 para Brasília, nível 340, informação hotel. Xanea 6225 tem aprovado 380, confia? Negativo. Tente aguarde de coordenação, 340. 6225. Está 3597. 3597, ciente, torre 198 do sinal 95. 295, briga boa. Dois Salvador, bom dia, tá? 3597, está uma milha do Dia Serra. 3597, bom dia, ajuste no 0, no 6, é forte visual com a pista, 1 no 0, forma o vento para cheque no 40 graus, 15 nós, sem chuva sobre o campo, pista molhada. Ok, reportar com o visual no 0, no 6, tá 3597. Salvador, Gol 1963, bom dia. 1963, bom dia, número 2 para a Copa Guarani. Francisco. Vistou mil pés, 3 milhas, outra 3597. 3597, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus, 1 no 3 nós, pista molhada. Libre, pouso no 0, tá 3597. azul 27, 7 tempo. Azul 2775, contato radar estabelecido a 72 milhas sudoeste do Grande Salvador. Voe e passe para interceptar a chegada do médio ONU, quando o negócio de descida reporta para de controle. Conforme o setor de atento, autorizado para uma centena, em coordenação com o seu controle, na proa de Itapa. Informo que dentro de aproximadamente umas 20 milhas, vamos ter que começar a realizar um desvio pela esquerda para a gente formar atrás. Gente, após desvio, se tiver condições, vou Itapa. Desvio, vou Itapa. Passarido 2221, chame sempre Recife em 1260, alternando no 35, decimal 3. Brasília, via peso Luna 7, nível de voo 340, saída arbor 1 na transição Elefa, pista em uso 1-0. Transponde 5476, controle 120, decimal 8. 66225, autorizado Brasília, nível 340, decola pista 1-0, arbor 1 no Elefa, aerovia peso voo 1-7, transponde 5476, controle 208. Portal 2. Correta, ponte contra, final 6225. 6225. Tá 3597, solo azul no 8, libere na Eco, mantenha minha escuta na Alfa, reporte antes da Juliette. Eco Alfa, chamando essa Juliette pra 3597. Voo 963, ponto cópia. Voo 963, autorizado Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima, via Rota do Pano, Apesulo 44, após Serra, Golfo Romeu, AP9857, Mouso. Eu de voo 360. Saída Salvo 1 no Leda, Dóquilo, Pisteus 1-0. Transponder 5513, controle 120, decimal 8. 360 aprovado para o Galeão, Apesulo 44. Porto Seguro, uniforme November 857, moço. Saída perfil Sambu, Leda 5513, transponder 120.8 ao controle Salvador, o gol 1963. Correta, pode ponto, gol 963. Tomara graça. Do Galeão, via rota do plano, Apesulo 44, após Serra Golfo Romeu, após AP9857, Mouso, nível de voo 360. Saída Sanvo 1 no Leda Dóquilo, pista em uso 1-0. Transponder 5503, controle 120, decimal 8. Prezado conforme a rota do plano de voo, Apesulo 14, Serra Golfo Romeu, AP9857. Nível 360 e a primeira via é Pesulu 44, ok? Confirmo, Pesulu 44, 360, 6219. Correta, Fox Fox, 6219. Valeu, graças. Na 3597, Juliette, função 08. Juliette 08, está 3597. Puxa, desce na meta na 02, o Xanero 6225. Autorizado, depósito táxi, Xanero 6225. Drop, desce na meta, Xanero 6225. Ô, Tarre, ponte a gol 1093 com informação Índia. Portão 7, autorização para confins. 1093, autorizado confins via rota do plano, nível de voo 360. Saída Arboruno, Elefa, após DCT Nitibu, intercepta Pesulo 21 e segue conforme a rota. Pista em uso 1-0. Transponder 5515, controle 120, decimal 8. Voo 1093, autorizado 360, conforme rota do plano. Saída Arboruno, transição Elefa. Direto Nitibu, Pesulo 21, após conforme rota do plano. Decola pista 1-0. Transpondra 5515, controle 1208. Até posto, ponto, bono 093. Passará 1093. Sobre Salvador, azul 4201, está na ponte 341, pronto para o estacionamento. Azul 4201, na guarda, número 2 no setor. Guardando o número 2, 4201. Solo Salvador, bom dia, o azul Alpha X-ray India. Prossiga, azul Alpha X-ray India. Muito bom dia, Alpha X-ray India, pátio 3, posição 3, Romeu. Pede autorização de reboque, pátio principal, posição número 1, infraero ciente. Azul Chama 096, adiante da escutação, azul 4958. Identificou o voo direto por mente, sempre o procedimento, azul 4958. Ciente da informação, aguardo para ingressar no pátio principal. Está em contato radar 3000, exposição coral, vigilância, azul 4958. Azul 4958. Uno 9, bosta? Ah, pior, 119. Chama 225, tá autorizada à direita via Índia, um ponto de espera reporte pronto, ajuste no 10, 16. Livre, táxi, ponto de espera 10, 16. Ou 6625. Chama 62, ponto de espera 16. Avante, chama 629. Azul 4201, acordei a equipe de som após o Airbus Avianca livrar a cauda, autorizado para o Chibeque após táxi. 4201, gente, quando eu não a equipe de som, confirmando 3x2 da Avianca, autorizado para o estacionamento após táxi. Postagem 6211 no 05, autorizado após táxi. Está autorizado o ataque, 6211. Alfa X-Ray Indy na escuta? Alfa X-Ray Indy na escuta. Apenas fique atento ao Airbus Avianca, que ele irá iniciar o pushback no portão 05 para a entrada do pátio 3, ok? Por gentileza, pode repetir a mensagem? Está meio trucada. O Airbus Avianca no portão 05 irá iniciar o pushback. O mesmo pushback no 05 é para a entrada do pátio 3, ok? Fique apenas atento. Ok, Alfa X-Ray Indy está ciente da informação.